tão perigosa, mano, quanto a cocaína. Maior poder de viciar que a própria heroína. Sensual, sedutora, sem nenhum pudor. Quem sabe se não agisse assim mereceria valor. Curtir a noite é natural para ela. Uma moça simples, moradora de favela. Se é assim que a imagina, pode esquecer. Ela sabe como agir, como obter status e bens materiais. Mais rolê de carro, telefone, celular e muito mais. Corpo de anjo, mentalidade do demônio. Para ela não importa o caráter, só o patrimônio. Da mesma forma, uma andorinha não voa sozinha. Ela sempre se destacava entre as amigas. O estopim de várias brigas. A mesma rotina nunca acabava sozinha. Na sua agenda o seguro, número de telefone na sequência. Apenas mais um nome. Sexo oral, anal, sem fazer cerimônia. Tudo muito natural. Garotão, coroa, traficante da quebrada. O pagamento era sua moral elevada. Manchada em cada baile, em qualquer lugar. Passagem pro camarim pra tentar se montar. Não tem o próprio gosto, curtir o que tá na moda. Rap, pagode ou axé, que é foda. Tingia o cabelo pra mudar o visual. Miçangas, tranças, pra ela vaidade banal. Vários mãos na fila, todos na espera. Levados pra crocodilagem, iludidos por ela. Hotel de luxo pago, suíte presidencial. Whisky importado, homenagem total. CP de venenosa, malícia sem igual. Cadela safada, rodava a banca, provou. Porém o mundo dá volta e depois de vários anos. Para tudo mal, um dia a casa cai. Já dizia o ditado, não seja esperto demais. O peixe morre pela boca, alguma coisa assim. O tempo passa e seu corpo começa a cair. Sua aparência sensual desapareceu. De pouco em pouco seu hip-hop perdeu. Nem ela mesma conseguia acreditar. A depressão em sua mente começava a dominar. Com fácil acesso a qualquer bocado, a toda poderosa vira uma puta viciada. Satisfazia orgias anais, tudo isso por apenas 5 reais. Veja como a mina caiu de cotação. Precisava de ajuda, alguém que lhe estendesse a mão. Bateu cabeça, procurou e não encontrou. Só desprezo humano que a ela abraçou. Mas o tempo passou e não lhe deu ajuda. Com o passar do tempo agora a história muda. Agora em qualquer lugar, nas esquinas ou dentro de um bar, sem nenhum cartão pra usar um telefone. Vivendo do passado aí, apenas mais um nome. Apenas mais